É, nós já passou várias dificuldades na vida, tá ligado? E hoje que nós tem dinheiro, nós marola mesmo. Nós trabalha pra isso, pô. Eu sei que tem uns cara que fica puto quando vê nós usando ouro, roupa de marca. Sabe como é, né? Nós tá tipo o Bené da Cidade de Deus. Virei playboy, porra. E hoje em dia é assim. Paga se quiser me ver. Papo de milhão numa semana. Paga se quiser me ver. Isso é só um final de semana, tá? Se eu te falar quanto é o mês. Trabalhei pra caralho pra tá onde eu tô. Não é novidade. Tem que ver a mansão que o cabelo comprou. Calma aí, calma aí, calma aí. Bagulho tá mó calor, mané. Alexa, ligar o ar da sala. Tudo bem. Ah, agora sim. Normarola, como pode? Fiquei milionário antes dos 26 anos. Vou deixar meus cria forte. Não vai ter jeito, vamos no Village Mal. Marola, marola, marola. Caralho, os paparazzi tirando foto, isso é foda, mano. Vamos marola, marola, marola. Calma aí, mano. A L7 tá ligando aqui. Alô? Visão, cara. Lançou a nova de abusado, né? Você mesmo? Competition. Com o tempo nós fica marcado e o ouro reflete na lente transition. Vermelho Ferrari, né? Vai tá forte. Quiser marolar diferente, ó, só tu passa aqui pra pegar a esporte. 2024, o carro é do ano assim como o meu traje. Invejoso e recalcado, sempre vai ter, isso tudo faz parte. Sorriso da minha família brilhando mais do que o 18 quilate. Hoje nós pode ter carro, moto, casa, jet ski e iate. Papo reto mesmo, little ré. Impossível pegar na pista. Cabelinho tá de X6. Não tem quem não olha. Pelo nosso lifestyle gringo, pensa até que eu tô morando fora. Vários aí com dinheiro, mas continuar inimigo da moda. Até posso perder meu tempo, mas papo reto mesmo. Vamos marolar, marola, marola. Caralho, os paparazzi tirando foto, isso é foda, mano. Vamos marolar, marola, marola. Ela não escuta trap, só se é Will ou Tato. Ela tem muito bom gosto, okay. Mas eu quero ver mais de perto. Vale sem você, bebê, pra mim parece um deserto. Se quiser tu vem comigo, mas o meu destino é incerto. Mami. Eu ando meio estressado, eu ando meio cansado. O médico fala pra eu ter cuidado, é a vida de um jovem milionário. Eu não ando mais na rua, oi sal, eu não como mais no mercado. Outro dia uma fã deixou uma marca de batom no vidro do meu carro. O som da 30 é um vício, meus vizinhos têm se incomodado. Eles dizem que esse tal de Wilson quer saber de farra, maconha e som alto. Um Rolex pra cada país, cada um marca um horário. Eu não sei qual é mais barulhento, minha nave é o meu baseado. Todo dia eu tô na TV, mas nem sempre é pelo trabalho. Às vezes é só fofoca, às vezes eu só tô chapado. Às vezes alguma modelo esquece de onde eu vim e fala pra caralho. Ela acha que eu sou playboy, eu sou só um jovem milionário. Não precisa de explicação pro tipo de coisa que é um fato. Não, TT não fechar com polícia. TT exterminando ratas. A modelo era portuguesa, ela disse que eu era um gato. Um gajo, tive passando no bairro. Eu quero que fica debaixo da saia. Eu consigo carregar o dinheiro no porta, a mala do carro cupê. A dupla que ninguém dava nada, agora tá botando 100 mil no cachê. Vê, carreira internacional, escolheu onde vai ser a turnê. Problemas de um milionário, só eu que posso resolver. Ela não escuta trap, yeah. Só se é Will ou Teto. Ela tem muito bom gosto, okay. Mas eu quero ver mais de perto. Vale sem você, bebê, pra mim parece um deserto. Se quiser tu vem comigo, mas o meu destino é certo. É. reto com a porra da fama. Eu vim de baixo e eu não me iludo com grana e ouro. Os que falam de mim tá com a bunda deitada na cama. Já se passou vários anos, eu mesmo faz nada pra sair da lama. O bipé montado pelo alto e olho pequeno fechando o quadrado. Chegou a hora do julgamento, vamos ver se tu tá errado. Várias Glock de pente alongado, é a visão que tá tudo minado. E o papo do mano é um só, melhor deixar tudo fechado. A rajada de 30, o vice agora esse baile funk, tudo tremendo. Menor troca tiro no meio da rua gritando, é a tropa do Flamengo. De vila blindada, mudei o vento. Ela quer se perder com o dedo pequeno, cheio de ouro igual faraó. Nós é o cara do momento. Menor, então olha pro teto. Vê se eu não tô dentro. Várias falando de mim pela net. Acho que chegou o momento. Foda-se o hype, eu não rendo. Se esconde pelo apartamento. Só pela fala que eu use a roupa que eu porto, ela fala que eu sou nojento. Várias traíram minha confiança e caiu. Deixaram seu rastro de cobra. Aquele ditado é certo que mula só anda com mula, não pica essa honra. Quantos erraram tão rala da fila? Anda reto, só não deixa na reta. Quem traiu vai pagar, porque cê sabe que lá na frente a cobrança é severa. E eu tenho um pente de ouro guardado na mala do carro. Derrubo um safado. Essa bunda é enorme, a garota jogando com marra. Porra dessa buceta cara. Minha bota maluca apontando essa 12 dourada que corte mais bala de aço. Eu chego pisando essa porta com a tropa e acabo com tudo essa palhaçada. A rajada de 30, o vice é. Parece baile funk, tudo tremendo. Menor troca tiro no meio da rua gritando, é a tropa do Flamengo. De vela blindada, mudei o vira. Ela quer se perder com o treino pequeno, cheio de ouro igual faraó. Nós é o cara do momento. A rajada de 30, o vice é. Parece baile funk, tudo tremendo. Menor troca tiro no meio da rua gritando, é a tropa do Flamengo. De vela blindada, mudei o vira. Ela quer se perder com o treino pequeno, cheio de ouro igual faraó. Nós é o cara do momento. Vem desestressar, que eu quero você desestressar. Nós dois juntinho em algum lugar. Se eu tô contigo e um beck, eu nem ligo pro caminho. Uma garrafa de vinho, transar gostosinho. Olhando o céu, ela é cruel. Aonde nós tiver, nós faz virar motel. Amo o perigo, por isso foge comigo. Ah, te digo, seu corpo virou meu abrigo. O que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar. Vamos pro meu AP, ou Maresias pra ver o mar. Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH. Onde que eu vou te ter? Fala aonde você quer me dar. Boa, vou pôr devagar que é pra não te machucar. Boa, se sinta à vontade quando quiser gritar. Boa, o tempo não volta, então vamos aproveitar. Vem desestressar, na, na. Vem desestressar. Que eu quero você desestressar. Nós dois juntinho em algum lugar. Vamos assaltar toda essa loja hoje. Ganhar dinheiro e gastar todo o lucro essa noite. Vamos transar a beira-mar sem preocupar com onde. Viver o hoje, nós dois juntos, chapado de skunk. Te faço a proposta pra desestressar. 24 horas nós pegando fogo. Na cama de quatro ela pede de novo. Pede que eu boto e eu boto gostoso. Rebola de um jeito que ninguém faz. E quando vai embora, tira minha paz. Te trago um vinho, back pronto. Nós em casa ou em qualquer canto. Vai virar motel. E se você deixar eu te levo pro céu. Te prometo sou seu. Vagabundo na cama, aquele que fode não gama. Aquele que escuta seu drama. Por isso relaxa e vem. Vem desestressar, na, na. Vem desestressar. Que eu quero você desestressar. Nós dois juntinho em algum lugar. O que te faz tão especial assim? Talvez seu lado perverso, sei lá, sua vibe é foda. A tela do telefone pra baixo, B, pra não ver as horas. Compromissos eu só tenho com você, os outros não importam. É difícil, mas nós faz ficar fácil. Diz quem atura seus dramas, fora as paredes do quarto. Quer desabafar, te ouço. Tá estressado, eu te acalmo. Só fica calma na loja. Fala o presente que eu te trago. Que cê quer daqui? Pede no ouvido do tia. Se quiser dividir umas ideias, nós troca um papo. Pode ficar tranquilo, eu vou agir conforme o combinado. Fala sobre problemas, transar demais, me agarrado. Vem desestressar, na, na. Vem desestressar. Eu pensei em parar, caí, me levantei, tô na luta do foco. Confesso, tenho medo de falhar, meus anjos e demônios me deixaram de lado. Juro que eu não gosto de chorar, sobrecarregado com o peso da glória. É que o homem era só um menino e todas as cicatrizes marcam sua trajetória. Ouro no pescoço, também ouro no dente, terror dos invejosos, Jesus no pingente. Vem te dar meu vulgo pra tu ver que eu sou maluco, cara de ódio pra mostrar que eu tô puto. Não rendo pra ninguém, problema do estado. Botei meu castelo, botei medo no diabo. Suas atitudes me prova o contrário. Bandido que é bandido é sempre respeitado. Humildade pra vencer, chega onde tu quiser. O que vai te levar longe é a porra da tua fé. Novinho rei da mulher, sempre destacado. Atacante bravo, pique Cristiano Ronaldo. Ela na beija, bebê que flow. Piranha quer colar na porra do show. Olha pra minha cara e quer me dar porra da xota. Roça na minha glock no bico do meu meiota. Manda mensagem ligando no meu teu. Pega na minha pica que eu te levo pro céu. Quem nunca sentou no banco do réus, ganhei esse jogo e joguei fora o troféu. E ganha que é mídia em cima da minha fama. Para o vão falar que essa porra é drama. Misturei tristeza junto com felicidade. Quando nós tá puto, o coração fala a verdade. Ouro no pescoço, também ouro no dente, terror dos invejosos, Jesus no pingente. Vem te dar meu vulgo pra tu ver que eu sou maluco, cara de ódio pra mostrar que eu tô puto. Não rendo pra ninguém, problema do estado. Botei meu castelo, botei medo no diabo. Suas atitudes me provam o contrário. Bandido que é bandido é sempre respeitado. Humildade pra ver, chega onde tu quiser. O que vai te levar longe é a porra da tua fé. Novinho rei da mulher, sempre destacado. Atacante bravo, pique Cristiano Ronaldo. Ela na beija, bebê que flow. Piranha quer colar na porra do show. Olha pra minha cara e quer me dar porra da xota. Roça na minha glock no bico do meu meiota. Manda mensagem ligando no meu teu. Pega na minha pica que eu te levo pro céu. Quem nunca sentou no banco do réus, ganhei esse jogo e joguei fora o troféu. E ganha que é mídia em cima da minha fama. Para o vão falar que essa porra é drama. Misturei tristeza junto com felicidade. Está muito coração. Adora pernoite na suíte. Rebola no pau igual street. Pode dizer que tu sempre quis. Se olhar me fala que tu não me conta. É sentar na barra, se faz santa. Doses e doses de gin. Mistura licor e bife. No Instagram odontologia. Destaque Miami Beach. Cê tá querendo mesmo que eu descobri o que é viciado em viver. Você sabe como aconteceu. Se apaixonou depois de fuder. Atravessei o oceano só pra te comer olá. Eu não quero que tu me ame, só que tu me mame mais. Quando essa tocar na sua playlist, adora pernoite na suíte. Rebola no pau igual street. Pode dizer que tu sempre quis. Que tu sempre quis, agora que te deixa forte. O nego que o mundo deixou mais frio. Tempo que cura a cicatriz. No mundo que eu sempre quis, tu era pra sempre me. Seu olhar me desafia, faz o que eu já quis. Ela me viciou, seu beijo me viciou. Cadê eu quero mais, sempre quero mais. Seu cheiro me viciou, sua bunda me viciou. Cadê eu quero mais, sempre quero mais. Começa a tocar na sua playlist. Adora a pernoite na suíte. Rebola no pau igual. pode dizer que tu sempre quis. Quando essa tocar na sua playlist, quando na pernoite na suíte, rebola no pau igual strip. Pode dizer que tu sempre quis.